O sol se esconde quando é atrás do horizonte. Em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. Um abraço à família Cris Elétrica Janar, já mora aqui com a gente. Obrigado, meu irmão, vamos lá. Canta Juliana, que faz a pro que nasce. Já vamos começar a gravar o nosso CD de hoje aqui no Forrozão do Tiranego, hein? Passadeira, que faz a pro que nasce o teu coração. Atrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. Vai, mulher. Canta, Juliana. É o forrozão do Tiraneco. Nasce a tua paixão. Canta roçadeira, que traz o Joe, que nasce do teu coração. Olha o abraço, nosso amigo Banho da carreta Batidão. Daqui, ó. Tudo que você me pedir, eu dou. Com carinho, com muito amor, eu dou. Quatro junina, papai, vamos lá. Tudo que você me pedir, eu dou. Tu dá, Paulo? Tudo que eu pedi, tu dá. Com carinho, com muito amor, eu dou. Teu carro pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com os seus irmãos. Abraço ao nosso amigo Capa do Rubinho, já aqui com a gente. Já aqui com o Michel. Já chega abraçando por trás, agora me também. Eu tô. Porque você não merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Eu tô. Porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela. Foi embora e me deixou. Bora, parceiro Capa, aqui com a gente. Tudo que você me pedir, eu dou. Olha, abraço aí os cachorrões lá da equipe Hello Kitty. Daqui com o Michel, obrigado, viu, meu irmão? Olha, fiquem todos à vontade. O forrozão só tá começando. O forrozão do Tiranego. Pode chegar junto aí, a galera da externa. Pode entrar aqui com a gente e curtir essa festa maravilhosa. Bora aproveitar. Carro pra passear, tá no sertão com os seus irmãos. Tocada pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com seus irmãos. Eu tô, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela, que foi embora e me deixou. Eu tô, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela, que foi embora e me deixou. Prepare-se. A partir desse momento, se apresenta pra vocês o experiente e talentoso DJ da saudade de Belém do Pará. O DJ que conquistou seu público com muito trabalho e dedicação. E se destaca entre os melhores DJs do Pará. O DJ que conquistou seu coração através da música boa, da sua seleção e sequência musical. Apresentamos para vocês ele, o Super DJ Michel. O DJ da aparelhagem de Saudade Cineral. O supremo som do amor. Aproveite, curta, vibre. e dance ao som da emoção do Ei! Super DJ, do Super DJ Michel, o DJ do povão. Bora começar o trabalho, vamos lá. Saudade. DJ Michel. No segundo eu vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada. Para ele poder me... A gente começou a gravar nosso CD de hoje aqui no Forrozão do Tio Neneco. Quem quiser seu abraço pra sair no CD, é só chegar com a Paula aqui, viu, então? Vinte bom! Carretina pequena atrevida. E o Michel no comando aqui. Aqui. Olha o Salvador na live, com certeza. Aqui com a gente aí, Salvador. Bora, Daniel Jones. Amigo parceiro Vitor Soares. Bora, Vitor! É um gatinho lá do fundo. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada para ele poder me beijar. Quando descobri que... Amigo parceiro Bruno e a Patrícia é com a gente. Bora, Bruno, tá por aqui com o Michel, obrigado, valeu. Vamos lá. Bora dançar. Olha a Viviane, bronze, já com a gente. E aí, Viviane? E a saudade chega, vamos lá. Meu amor, espere por mim. Não case com ninguém. Por favor, não esqueça. Foi o seu grande amor. E lembre nossas juras que a gente prometeu. Se amar eternamente, jura você e eu. Te amo, meu amor, só você. E aí, mulher? É tudo pra mim. Me espere, que eu estou pra chegar. Pra quê? E contigo casar. DJ Michel do Cineral, o som do amor. Já por aqui pra fazer uma onda legal. Forrozão no Juranego. Aqui na Atrevida. Meu amor, espere por mim. Olha esse Hello Kitty com a gente. Não case com ninguém. Já por aqui, bora Hello Kitty. E aí, Hello Kitty? Por favor, não esqueça. Invadindo aí, ó. Foi o seu grande amor. E lembre nossas juras que a gente prometeu. Se amar eternamente, juro você e eu. Te amo, meu amor. Só você. Só você. É tudo pra mim. Me espere, que eu estou. Pra quê? Pra chegar e contigo casar. Ei! Ei! O amor está no ar. Eu cheguei à conclusão que seu malvado coração não me ama. Bora recordar assim, bora! E você diz que me adora. Ei. E assim me engana. Ei. Não quero mais viver assim. Pra que tentar me iludir com este amor? Eu sei que você nunca me do Águia com a gente, o Marcelo da Cegonha. Sempre Cineral, obrigado a vocês aí, viu? Diga que é verdade. Vamos lá! Que só por piedade. O Supremo. Você vive comigo. Oh, diga. Diga que é verdade. Que só por piedade. Você vive comigo. Você jamais gostou de mim. A saudade já chegando junto com a gente. Prego de forrozão. Tio Neneco. Descobri tudo em você. Cineral. Já perdi toda a esperança de ser feliz a seu lado. Não adianta mais tentar. Já me cansei de ser enganado. Só começando, bora lá. E o Michel já começou nos trabalhos. Oba, oba, oba. Sonho com você um dia pertinho de mim. Quando se ama alguém não é bem fácil controlar. A vontade de querer com esse amor fica. Mil e uma noite intermináveis a se amar. E aí, Marituba? Dentro do meu quarto, na minha cama. Bebe a bola na mão. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Como é que é? Quando durmo, sonho com você a me dizer que vai embora para nunca mais aparecer. Eu grito. Você grita? Não. Tu grita? Não, não, naquela hora não. Não se vá, não, não. Yeah. Não se vá, não, não. E a Marituba? DJ Michel. Sonho com você. Oi, meu amor! De mim. Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar. Será, Aba? A vontade de querer com esse amor fica. Bora dançar! Mil e uma noite intermináveis a se amar. Dentro do meu quarto, na minha casa. Cadê o Robson e a Cris, hein, meu irmão? Pensamentos vão e voltam e me fazem. O Supremo. O Supremo. Quando durmo, sonho com você. Um abraço, a Hello Kitty. Tá aqui com o Michel, obrigado. Embora para aqui na Arena GLB. Bora, Hello. Eu grito. Não. Não. Você grita? Não. Não. A gente, daqui a pouco, o primeiro sorteio do bingo, né? Alô, Machota Light! Na minha novela você é a atriz principal. Na minha novela você é a atriz principal. De Bagdá. Pode entrar. Vem te embora, vem! Pode o homem da Cegonha. Pega a Regina Atrevida. E o Michel já no comando. Dali DJ Michel. Eu. Você não vai acreditar. Amor, amor. Eu ando muito arretado. Amor, amor. Tomando todas por aí. Amor, amor. Curtindo um brega rasgado. Amor, amor. Você não vai acreditar. Oi, amor. Amor, amor. Eu ando muito arretado. Amor, oi, meu amor. Tomando todas por aí. Amor, amor. Curtindo um brega rasgado. Yeah. Danço, tomo todas pra esquecer essa paixão que um dia se foi e me deixou na mão com a minha desilusão. Se eu fosse você, meu amor, eu voltava correndo pra mim. E aí? Você não vai acreditar. Amor, amor. Eu ando muito arretado. Amor, amor. Tomando todas por aí. Amor, amor. Curtindo um brega rasgado. Amor, amor. Você não vai acreditar. Amor, amor. Eu ando muito arretado. Amor, amor. Tomando todas por aí. Amor, amor. Curtindo um brega rasgado. É. Gente, daqui a pouquinho tem um sorteio do primeiro prêmio do bingo. Quem quiser cartela de bingo, já temos aqui na mão. É só você vir pegar a sua, grátis. Você não vai. Vem, vem. Vem pegar o teu, tua cartela. Tomando todas por aí. O Supremo. Curtindo um brega rasgado. Cineral. Você não vai acreditar. Ai. Eu ando muito arretado. Amor, amor. Tomando. Vem, vem, pega tua cartela aqui, vem. Amor, amor. Curtindo um brega rasgado. Yeah. Danço, tomo todas pra esquecer essa paixão que um dia se foi e me deixou na mão com a minha desilusão. E sem teu carinho, opa! Tudo em meu mundo é tão ruim. E a saudade? É, meu amor, eu voltava correndo pra mim. Olha o flash break aí. Só queria saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era jovem demais. Já estamos gravando o CD aqui, gente. Vamos lá. A gente brigou. Vem curtir, vem. E eu te perdi. Aqui. O tempo passou. Oba! Mas não te esqueci. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. É. Você foi o meu primeiro amor. Gira, gira. Ah, se fosse dinheiro. Ainda tem cartela aqui, gente. Quem quiser, vem pegar tu. Entendeu que tá pegando 10, olha. Cunhado. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era jovem demais. Como é que é? A gente brigou e eu te perdi. Tá castelando ele. Tempo passou, mas não te esqueci. Bora, DJ! Você foi o meu primeiro amor. Sim. vai. Eu fui trabalhar. Melô do Bunda Branca aí, te liga. Minha mulher, ela me enganou. O cara vai trabalhar, meu irmão. O seu amor. Ele deixa ela lá de touca e vem o Bunda Branca. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. E aí, Marituba? Eu ganhava meu dinheiro e manda pra minha mulher. Ei! Pois eu te colou, ela gastava lá no cabaré. Gasta, meu irmão. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela entrada eu quero esquecer. Magrinha essa, né? Mais vivo, mais lento que você. Tu sabe. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo. Olha as cartelas. Acabaram, viu, gente? Quem tiver a sua, segura. Mais tarde tem prêmio, tem bingo! Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Bora beber! Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais vivo, mais eu lembro de você. O nome dela? Luciene, Luciene, minha flor. Será que vem essa moto, Ramon? Luciene, vem? Por favor. Pega. Vou filmar, olha. Luciene, Luciene, minha flor. O campeão da saudade. E a gente chega aqui em Marituba, vamos lá! Olha, já demos churrasquinho do Kleb aí, viu? Alô, Kleb, separa o meu aí. Rock, rock, rock. Você criticou o meu falar e disse que meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque português nós já sabemos. Eu sou latino-americano, que não late mais em tortucano. Sou da boca do Amazonas, do Iapoque ao Chumbi, uma mistura de línguas. Que ela veio dessa terra, querendo lhe saborear. Vem me dar um copo de cana, um foife aceso pra te alumiar. Fui ver Chicago nos Estados Unidos, fui nas Europa subir na Torre Eiffel. Fui ver o Big Benson na meia-noite, mas o vampiro não apareceu. Eu pra me criticar. Oh! Oh! Pois é, né? Saudade. Super DJ Michel. Esse é o nome da emoção, da saudade. O homem da cegonha com a gente, doidando o cabeção. Carretina atrevida. Você criticou o meu pai. Pequena e atrevida, né, meu irmão? Disse que meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês. Porque alô, papagaio. Ei, papagaio. Sou latino-americano, que não late mais em tortucano. Sou da boca do Amazonas, foi a boca chuva. Super. Ei. Se tu quer lamber toda essa terra, querendo lhe saborear. Daqui a pouquinho, Caribe Show, hein? Me dar um copo de cana, um pote aceso pra te alumiar. Fui ver Chicago nos Estados Unidos, fui nas Europa subir na Torre Eiffel. Fui ver o Big Benson na meia-noite, mas o vampiro não apareceu. De balança na saudade, amigo Levi, Batatina. O amigo Elton Everton de Marituba tá com a gente, toda a GDP aqui, ó. E o Michel chega junto, hein? Hoje, meu amor, aqui quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. O que você tem? Tenho tanta coisa. Ó, já começaram a dançar no gramado, pra cima. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que é de salto ainda, olha. É pai d'égua. Toma-te. Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. É meu lugar. Você quer deixar? Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Bora, papagaio! Dance, dance, dance, dance, dance! Oh, oh, hey. Pra cima, papagaio! Vamos nessa! Hey, hey. Ai, ai, que saudade! Quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero. Amigo parceiro Levi com a gente, hein, Levi? Tenho. Tá por aqui com o Michel, curtindo a saudade. Amor, aqui no forrozão do Tio Nené. Que ainda te amo e pra você quero voltar. DJ Michel. Sei que em seus braços é meu lugar. E a noite? A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui. Bora, externa, bora chegar, externa! Sempre a esperar você, aqui. Que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Liga, meu irmão. Tentei te esquecer. Olha já Hello Kitty com a gente. Olha lá, Hello Kitty. Pra você que não vem bem pra mim. Sua amiga Viviane Bronze. Alô, Viviane. Vem assim, bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. O amigo Preguiça da equipe do Solteiro e o amigo Daniel da Furacão. Tá por aqui com o Michel, obrigado. Alô, Daniel! Tchum, tchum, tchum. Oh, que doido! A noite se foi, o sol começa a brilhar. Ei. Eu sozinho aqui, sempre a esperar você. Que não vem bem pra mim, não me deixe triste assim. Vem! Vem, vem pra mim, vem. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz, tentei te esquecer. Tudo me lembra você, vem. E não vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Blas Brega, Blas Brega, uma maneira gostosa de recordar. É verdade, bora lá, bora lá, bora lá. Olha que o Michel do Sul não botou aqui. Vou falar do passado. O supremo som do amor. Que acontecer, quem tanto eu amei, desaparecer. E... deixando a saudade aqui vivo. Sente o clima, bora. Levando a verdade. Oba! Do nosso amor. E a Marituba, vamos lá, só começando. Eu sei que estou agora nesta solidão. Foi eu que te amei. Coitado do meu. Fabrício do Águia e o Marcelo da Segona. Grave esse nome aí, avó. Não irei culpar você. Nesta vida acontece. Um dia algo se perder. Por isso não irei. Capa do Rubim com a gente. Para a capa. Foi Deus que quis assim. Todo começo tem fim. Vou falar do passado. Acontecer. Quem tanto eu amei desaparecer. Olha logo mais, DJ Wesley. Deixando a saudade. Pra detonar muito o som, muito marcante pra galera. Clima aqui. Quando isso, o Michel tá aqui na saudade. Levando a verdade. O Marituba, vamos lá. Do nosso amor. Ai, que saudade. DJ Michel. Estou agora. DJ Michel, o DJ do povão. Que te amei, coitado do meu coração. E o quê? Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece, um dia algo se perder. Olha quem tava querendo cartela de bingo. Acabou de chegar aqui mais um pacote, viu? Vem buscar tu aqui, vem, vem, vem. Foi Deus que quis assim. Super DJ Michel, relembrando com você só as melhores. Então vamos lá. Amor que vai, a saudade que vem. Marcelo da Segona, alô Fabrício. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Fico sozinho, vou chorar. E aí, como é que é, meu irmão? E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando. Cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Olha a saudade do Michel aí, ó. Não demore tanto. Bora pra cima. Sozinho vou sofrer. Nossa amiga Vanosa tá aqui com a gente. Dia 13, aniversário dela. E o nosso amigo Daniel John vai estar por lá detonando muito rock doido pra galera. Se é ruim, eu vou chorar até você voltar. Olha quem tá aqui com a gente, o Mauro Silva da Lepa. Chegando junto aqui. Valeu, Mauro Silva. Supremo som do amor. É capaz que tá chegando. O supremo som do amor está chegando. Após a pandemia. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Não vou esperar, não vou dançando, Marituba! Dali Michel! E agora? Bora banar, papai. Olha o cartela do bingo aqui, ó. Quem quiser a cartela do bingo, já aqui com a gente. Vem buscar a tua, papai. Vem, vem. Saudade. Super DJ Michel. Sei que ainda vou chorar. Sei que muito vou sofrer. Mesmo te amando tanto, tenho que esquecer. Sei que ainda sofrer, mesmo te amando tanto, tenho que esquecer. Desculpe, mas agora eu vou embora. E aí, Marituba? As minhas coisas eu já arrumei. Olha a cartela de bingo aqui, gente. Vem buscar, vem, vem. Daqui a pouco a gente vai sortear os prêmios aí. Levanta essas lembranças suas. Oi! Por onde? Por aí. Sem destino. Chega de mim. O que eu vou sair? Por onde? Por aí. Bora, Paulo! Sem destino. Chega de mim. Ei! Que eu vou. Mais uma! Me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. Bora, Fabrício! De Pernambola, de cócoras colula, fazendo amor de papel. Vem, amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. Alô, capa! De Pernambola, de cócoras. Liga o capa com a gente aqui com o Michel do Cineral. E aí, capa, qual é a parada, meu irmão? Bora invadir! Se a mamãe e o papai saírem pra passear, e em cima de si, sem dó no sofá. Olha o Chico Preto, rei da rocha. Rosas pra lhe conquistar. Rocha, rocha. De rocha, rocha. São todas certinhas pra lhe musicar. Me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De Pernambola, de cócoras cola, fazendo amor de papel. Vem, amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor. Amigo Cleito Cadeirante. De Pernambola, de cócoras cola, fazendo amor de papel. Bigodinho, tá matada, super show. E o Marcelo Neguinho da Dias com a gente, obrigado a vocês aí. Já saindo no CD! E em cima de si, sem dó no sofá. Não sou notas falsas pra lhe conquistar. São todas certinhas pra lhe musicar. Os casais estão brigando muito, hein? Te liga no show! Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. Oh! A gente dá certo. Parceiro bom! E aí, bom? É ele mesmo, ali, ó. A gente dá certo. Parceiro bom dos cortes! A gente ele dá valor. E aí, Marituba? Olhe pra os nossos filhos, vão ficar chorando. O nosso amor estão implorando. Não deixe tudo se acabar assim.

sinal que eu vou te encontrar. Aonde? É só telefonar. É só telefonar. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Pode, Neneco! Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Oi. Você foi muito egoísta. Como é que é? Você só pensou em si. DJ Falcão, é? O Supremo. O som do amor. Ei! DJ Michel. Alô, Canoa! Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. De menor, 0,200 condição, olha. Tá por aqui com o Michel, vamos lá. Super DJ Michel, esse é o nome da emoção, da saudade. Ontem eu vi você. Meu sonho. Trouxe a pílula. Eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés. Bora, Michel! Mas nunca te humilha, Michel. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar meu sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Bora, Falcão! Mais tarde tem caranguejo. É a paixão de um mortal. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. E aí? ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Ela sempre vai me levar por um carinho. Meu parceiro Águia! Alô, Águia! Tá com o Michel, tá com a gente! Bora, capa, e aí? E aí? Mas ficou, mas sorriu, não deu valor. A minha paixão me negou seu amor. Hoje por ela não sinto nada, não. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor. A minha paixão me negou seu amor. Hoje por ela não sinto nada, não. Desprezível 3, 2, 1, vai! Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim. Michel da Segunda, Alex da Segunda. Tá aqui com a gente, meu xará Michel, né, Eva? Tá por aqui, ó. O sonho se realizar. Ela é da Segunda! Quero ter seu olhar. Só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar. O amor sem fim, o sonho se realizar. Bora, Falcão! Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passam sem você, penso que vou te perder. Bora! Bora começar os trabalhos aí, Falcão, bora, meu irmão. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Você me deu o desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Você me deu o desprezo, posso merecer. Voltará para você. Nasce, nasce, nasce. Sabe me dizer se o Remo ganhou, perdeu, empatou? Um a um, vai. Um a um, jogo do Remo. Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender. Afasta e só aumenta a dor de um coração que muito sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Se está pensando, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Olha quem tá com a gente, nossa galera lá do Guamá, lá do Augusto Correia, já aqui com o Michel, obrigado. Não me deixa Lago no Guamá, meu irmão, quando o Michel chega é muito bom. Aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar. Um abraço aí, galera da Remoçada. Aqui de Marituba. Te imaginando, imaginando, imaginando. E aí? O Supremo. E Edilson Moral tá aqui com a gente. Ele e o motorista Rafael. Você balançar, você se soltar. Um som que mexe com seu coração. Com DJ Edilson, DJ Edielson. O som da galera te dando fogo. Dararara. É Príncipe Negro, melhor som. Dararara. Príncipe Negro. Vem pra dançar, vem agitar. O som da galera, melhor som. amigo Fábio da Biga já com a gente. Alô, Fábio. Amigo Tamatá também. E o neguinho da Didas. E as meninas. Gato escrota. É, elas estão aqui, meu irmão. Não tenho que me faça te esquecer. Preguiça da equipe do solteiro e o Daniel da Fura Couro tá aqui com a gente, meu irmão. Que eu sou louco por você, o que mais posso dizer? O mundo é uma bola que não para de girar. Enquanto o mundo gira, eu não deixo de te amar. Pro nosso amigo o bonde da BR é a realidade que incomoda. Olha só, tá aqui com gente, valeu. Vamos lá. Vamos lá! Mas fale tudo agora. Fale se me amas, então fale, não puxa de mim. Agora pense um pouco e pare de mentir. Bora, bora, bora! Pra me esquecer, não adianta fugir. Eu não sei se é amor ou vou chamar da paixão que me faz delirar e sentir tanta. É o forrozão do tio Neneco, só começando. E o Michel já detonando pra galera aqui. Vamos lá! Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. Tu dá, dá, dá. E Falcão? Dá, dá, dá. Se você. você me der todinha, eu vou te prometer. Nunca vou arranjar outra, eu só vou querer você. Passa a mão na cabecinha, passa no corpinho, segura no bumbum, agora põe pra remexer. Vem de bundinha arrebitada, peitinho empinadinho, corpinho molhadinho. Amigo Júnior, pau preto, tá aqui com a gente, é pau preto. Peitinho empinadinho, corpinho molhadinho, suadinho de prazer. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. Mais tarde tem caranguejo. Dá, dá, dá. E aí? E agora eu quero ver todo mundo dançando na onda do dá, dá, dá. O Ivaldo Lima. Oh! Te vai esquentando a parada. Vamos lá, vamos lá. Ei! Hey. I glad you're home. Hello, baby, you really miss me. I guess you did. Alô, parceiro Capa, como é que é, Capa? Olha a segunda aí, ó! Meu xará Michel com a gente! You, Michel! You can ring. Bora, Fabrício! De dançar. Cante, cante sem. Bora sim! O preta da zorra é muito fácil. Oi! Se dance, dance. Olha, abraço, meu parceiro Emerson, a gente de Marituba. Já tá na área, já tá no circuito. Cante, cante. E o Michel chega junto. Chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, muito fácil de cantar, falar sério. Vamos falar sério. Bora! Pior que eu tô com fome, olha, fogão, olha. É doido, é doido. Bora! Sacode! DJ Paulinho Borges aí com a gente! Já já detonando, Bobolinho, Bobolinho, Bobolinho! Tipo é dinheiro, papai! Três mil, é? Você vai gostar. Olha só, a gente avisando aí, a diretoria já avisando a galera. Quem tiver oferecendo o bingo aí, por dinheiro, não compre, que o bingo é gratuito, viu, gente? É gratuito o bingo, a gente tá dando bingo aqui na cartela de bingo. E o prêmio é R$2.000, tá bom? Então, se alguém estiver vendendo pra você, venha aqui, fale pra nós, ou então procura a diretoria da festa, tá legal? Não compre bingo, o bingo é grátis. Começando o Marituba, Arena GDP. O Supremo. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, clube. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, clube. Clube é a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar. Olha que perdeu uma chave, o molho de chave já temos aqui, viu? Aqui na mão do Apolo. Vem logo, te puxa, senão o Apolo vai tirar uma cópia. É o Vic, já vai detonar. É isso aí, galera. O Vic é a nave do som. Bora! Poderoso que chegou pra rezar. Bora! Olha a miúda! Olha a miúda! É o poderoso que já vai decolar. Só aquelas que marcaram o tempo de fã-clube. Ei, Marituba! Super DJ Michel. DJ Michel. Oi, meu amor. E aí, papai? Olha quem tá com a gente, os cachorrões da saudade. Tá aqui com o Michel, obrigado. Tu quer 3, 4, 5 ou 6? Bora, fumaça! Ei! Ei! Vem! Boy. É tu ou o Wesley hoje? É tu, é? É o Wesley, né? Pois é, né? Bora dançando, bora e bora. É que o pai deve isso aí, né? Antiguidade, charutão. Bora gente, daqui a pouquinho tem DJ Wesley e o Michel vai levando a parada. Vamos lá! Eu vou só te amar, Davidson Reis. Eu vou só te amar, Banda William. E quero só te amar. Olha quem achar a chave, né? Ganha 50 conto. Pois é. Acharam a chave aí, 50 conto. Ah, já é outra, já é outra, rapaz. Não consigo respirar, assim te começo a pensar. Vou viver pra te amar, mas quero que eu te viva. Eu vou... Nosso amigo Bruno, é a Bruna com a gente, já por aqui com o Michel. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar. Só começando com o Michel, vamos lá! If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me, and my love would take you, I'll keep you in safety forever. Protect you. Bora dançar! I'll hide you away from the world. DJ Michel. Shell, o supremo som do amor. Égua, tu é doido. If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were, daqui a pouco eu vou jogar a lambada da fumaça. Aí tudo certo. Take you, I'll keep you in safety forever. Protect you, I'll hide you forever. And my love, protect you. Cadê o Wesley, rapaz? Dois, um, vai! Agora! Pega do tempo firme, cara! E aí, Maritu, Maritu? Chega, coça a perna do Apolo pra dançar. Fica doidinho, olha. Lembro quando eu te encontrei. Meu Deus, me apaixonei. Pura piração, desejo e sedução. Não, não, não, não, não sei dizer o que eu sinto por você, não. Só sei falar que ela é demais. Bora acabar! Vai, meu irmão, vai, vai. Loucura, loucura, paixão. Já é loucura. Só são revista e outdoor. Eu vejo o rosto só. Bora, Michel, da segunda. Você, alô, Fabrício. Você, só sei falar que ela é demais. Deixa o amor flutuando no ar, buscando alguém em algum lugar. Eu vejo o sol sempre a brilhar. Ei, DJ Michel, o DJ do povão. Chego perto de você, começo todo a tremer. Nada, nada, nada, não consigo fazer nada. Não sei dizer o que eu sinto por você. Não. Só sei falar que ela é demais. Da segunda, o Max também, os empresários, né, já aqui com a gente. É, meu irmão, tá ficando até sandália. Galera da segunda, os empresários aí. 3, 2, 1, agora! Sério, quero com você, ao seu lado está bem. Vivo a sonhar e me desespero. Vou formar um espaço melhor. DJ Michel, Falcão Sideral. Falcão Sideral, da visão da pólvora e... Falcão? Eu escrevi Falcão Cinerá. Seu nome sobre o meu. Falcão Cineral. Olha a barba. Falcão Cineral. Vou te pedir. Seis. Que nunca me deixe. Quero escutar mais palavra de amor. Preguiça da equipe do solteiro, Renato Leal, já que com Michel Gotino, Marituba, Forrozão do Tio Neneco. Banda Pontiola. Tá pequeno. no ritmo do meu Pará. Nosso amigo Buiu, velha guarda, aqui com a gente. Obrigado, Buiu. A batida é tecno, DJ não para. E aí, bom! Esse cara é o tempo, meu irmão. Alô, Marituba. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida tecno do meu Pará. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida tecno do meu Pará. Vem pra balançar. Meu parceiro Vitor Soares com a gente. Alô, Vitor, abraço a você, meu irmão. Vem pra balançar. Bora. No embalo desse som da nova onda do Pará. Libera a energia que tá pra girar. E a festa é nossa e não pode parar. Solta o som aí, papai! Você conhece seu babá? Então vá, vá, você conhece seu babá? Então vá, vá, você conhece. Olha o Gagá, manda um abraço pro Raimundinho. Aí do Lembo Saúde, né? Tamo aqui com o Michel. Olha o Mamute de Saúde com a gente. Alô, Gagá! Atenção, Marcelo da Lática, dentro, Marcelo. Sabe aquele cara? Você começa a pensar como pode se livrar. Tantinho brega da moda que é o brega do vavá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Vem balançando o corpinho cheio de emoção com o brega do vavá que sacode a multidão. Pegue o sofá e comece a dançar. É o brega do vavá que começa a pegar. Vem balançando o corpinho cheio de emoção com o brega do vavá que sacode a multidão. Pegue o sofá e comece a dançar. É o brega do vavá que começa a pegar. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá? Davis Reis e Cláudio Melo. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Forrozão, forrozão do Tinerego aqui em Marituba, vamos lá! Vai, dá-lhe uma talagada aí, vai. Bora que te tá no clima! Sonhei que eu era balão dourado, debruçado no banco estrelado do céu. Eu vi o povo cantando embalado, como na xinga de um carrossel. A zabumba batendo tão forte, parecendo o coração. No tingue-lingue, no triângulo, a poeira que sai do chão. Mais um livro pra embebedar o coração. Pois nesse passo, ao som do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Voei, voei, pra o meu amor encontrar. E quando beijei teu rosto, a lua veio nos admirar. É que era São João e mais atento a mocidade, e junto à chama da fogueira novos sonhos vão rolar. Ei! Atenção, Machado Light, chega junto. E acho do navio corre pro Pajeú. E o Pajeú vai despejar no São Francisco. São Francisco vai bater no peito do mar. Laia, laia, laia, laia, laia. Oi, o oi, São Francisco vai bater no peito do mar. eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio caía lá no mar pro dia. Achei do Brasil. Olha o homem do rock doido aí. Laia, laia, laia. Eu ia te pedir, via tipo um navio, rever o meu ranchinho, fazer minhas caçadas, ver as pegas de boi, andar na vaquejada, dormir ao som do chocalho e acordar na passarada. Laia, laia, laia, laia, laia. Nosso amigo Louro. O Louro Pop é pop. Meu amor, não vá embora. Eu entro numa farra. Como é que é? Eu não quero sair mais não. Eu vou até quebrar a barra. Ei! E pegar o sol com a mão. Bora, São João. Vamos festejar São João. Vamos puxar fogo, vamos farrear. Tem uma morena para chamegar. Vou cair na brincadeira, vou brincar a noite inteira até o dia clarear. Cineral. Vamos fazer o Supremo. São João, vamos puxa fogo, vamos farrear. Já tem uma morena para chamegar. Olha a morena aí, Falcão. Cair na brincadeira, vou brincar a noite inteira até o dia clarear. Muita onda é. Esse ano eu vou brincar no capão da boladeira. Quero ver subir poeira. Bora embora, bora embora. Vai ter foguetão roqueira. Bora, boy, o homem não vem mais, boy. Em setembro se faz bronca, em dezembro fevaramos. Já choveu no mês de março, nós plantamos samião. No meado de abril, o pó vai pedir a vez. Um preto lorando, me louva perdoar. Esse ano eu vou brincar no capão da bulandeira. Quero ver subir poeira no capão da bulandeira. Todo mundo da ribeira no capão da bulandeira. Vai ter foguetão roqueira no capão da bulandeira. Vem meu filho, vem meu filho. Oh, esquenta moreninha, esquenta moreninha. Isso, dá uma talagada aí, papai. Vai entrar na pressão. Esquenta moreninha, esquenta moreninha. Tem uma fogueirinha no meu coração. Eu vou cair na brincadeira. Esse São João. Leva meu bem junto à fogueira. Esse São João, não quero saber de tristeza. Nesse São João, quero alegria e muita festa. Nesse São João. Eu vou cair na brincadeira. Nesse São João, leva meu beijo com a fogueira. Nesse São João, não quero saber de tristeza. Nesse São João, quero alegria e muita festa. Nesse São João. Oh pai, oh pai, eu vim fazer um pedido ao senhor. Ô pai, ô pai, o seu filhinho ainda não casou. Mas o filhinho vai lá. Ô pai, ô pai, eu vou fazer um pedido ao senhor. DJ Daniel! Ô pai, já se preparando aqui. Filhinho ainda não casou. Olha, vou tocar mais uma aqui, viu, Daniel? Aí depois dessa mais uma aí, a gente vai rodar o bingo, o prêmio. Aí depois você mete ficha. Na igreja nos papéis. Ei! Ô pai, não negue, não deu pra ela. Vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos farrear. Já tem uma morena para chameca. Vou cair na brincadeira, vou brincar a noite inteira até o dia clarear. Vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos farrear. Já tem uma morena para chameca. Vou cair na brincadeira, vou brincar. É o forrozão do tio Neneco! Michel, o supremo som do amor. Como é que é? Vai! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando o pagode russo na boate Kosakow. Olha só! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando o pagode russo na boate Kosakow. Vai! Parecia até um frevo naquele caindo. Bora, Fabrício! Parecia até um frevo naquele vai e não. Bora, capa, vai! Parecia. Vai pra cima dela, vai! Naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai. Alô, Apolo, vem cá, coça. Coça com dança agora, na dança do coça-saco, não fica coça-saco. Super. Cine. Bora, Baixota, vem de volta. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacô. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacô. Parecia até um freio naquele cai e não cai. Parecia até vem cá, coça. Coça, rodança agora. Na dança do coçaco, não fica coça fora. DJ Daniel. Ontem eu sonhei que estava em dançando pagode russo na boate coça. Te contar, viu? Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Baixota lá, tinha muita onda. Frevo naquele vai e não vai. Parecia. Já. Naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Vem pra coça, coça, coça, coça, coça, coça, coça, coça aqui, Apolo, coça. Coça, coça, coça, coça, coça, coça, coça. Antes do domingo, a gente avisa a galera que após a pandemia, se Deus quiser, se Deus permitir, tá chegando a nossa nova aparelhagem. O nosso Supremo Som na Mão tá chegando por aí, gente. Prepare-se. Após a pandemia, o mundo das recordações vai te surpreender com tanta beleza e muito som. Vem aí. Novo Cineral, o supremo som do amor está chegando. Uma nova história, uma nova emoção. O Supremo, vem aí.